Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o Central do Sertanejo chegando na sua quinta-feira. Que maravilha, gente. Chegou a quinta-feira. Ô, beleza. É o pré-fim de semana. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo sintonizado. Muito prazer, sou o Silvio Ferraz e vou te fazer companhia com uma hora de sucessos, uma hora com o melhor do sertanejão. É o melhor programa de música sertaneja do seu rádio. Claro que é o Central do Sertanejo, né? Ei, maravilha! Hoje, dia 7 de abril do ano de 2016, você que tá aí na sua casa, tá no seu carro, tá no seu trabalho, tá na internet, aonde você estiver ouvindo o Central do Sertanejo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência! Por aqui você sabe, né? Vai ter muita informação do mundo sertanejo e eu já começo também falando aí na nossa quinta-feira da Paula Fernandes, é? A Paula Fernandes aí, que cada vez mostra mais a sua força, né? Empresarial e também musical. Ei, grande empresária que é essa Paula Fernandes, né? Trabalha junto com a família, é uma maravilha. Paula Fernandes fecha parceria com a Mercedes-Benz. Olha que luxo! A cantora mineira Paula Fernandes e o seu escritório Cheiro Jeito de Mato, né? Acabam de fechar parceria com a Mercedes-Benz, maior fabricante de caminhões e ônibus da América Latina. Cada vez mais em alta no mercado publicitário, a cantora representa diversas marcas brasileiras e se destaca cada vez mais associada à sua criatividade e o seu talento, né? E a Mercedes-Benz quer exatamente isso. A Mercedes-Benz do Brasil fechou parceria para participar da nova turnê de Paula Fernandes, chamada Amanhecer, prevista para estrear no primeiro semestre de 2016. Para promover todo o país, para percorrer, né, todo o país, a cantora irá contar com um ônibus do Blueback 8x2 para transportar sua equipe, um caminhão Actros, ambos referência do mercado em conforto e segurança. Segundo ela, já vem aí, né, segundo a sua equipe, a Paula Fernandes já vem batendo recordes no mundo todo e não só no Brasil, né, já fez show só esse ano nos Estados Unidos, Canadá, Argentina, somente no ano de 2016. Olha só como é que a Paulinha tá podendo. Ela diz: estou muito feliz em fechar parceria com uma marca tão importante como a Mercedes-Benz. Vai unir brasilidade, musicalidade e vai unir as regiões do Brasil com muita segurança e com muito conforto. Que legal, né? A parceria entre Paula Fernandes, Jeito de Mato e Mercedes-Benz se deu por intermédio da 9AIM, agência do grupo WPP, né? Olha que legal que tem aí essa assessoria de comunicação. Paula Fernandes, você já sabe, né? Mais de quase 5 milhões de cópias vendidas, 4,5 milhões, 200 mil EPs, LPs, CDs, DVDs, 9 turnês internacionais, 4 na América do Norte, 1 na América do Sul, 3 na Europa e 1 na África, cerca de mais de 100 mil visitas por mês no seu site oficial, quer dizer, é uma gigante, né? E vem aí chegando, abrindo nossa quinta-feira com Piração. Paulinha Fernandes, chega pra cá. É Central do Sertanejo. Não sei o que faço, perdi o juízo. Cansei desse jogo, esse amor eu preciso. O amor é verdade, você me faz falta. Agora que fora, sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa. Amor, que saudade, tô sentindo falta. Agora eu vou dizer, amor, a história ainda não acabou. Quando eu te vejo, amor, céu no chão. Quando eu te vejo, amor,

nossa primeira sequência desta quinta-feira aqui no Central do Sertanejo. Os Anjos Cantam. É sucesso, é música boa, informação. É Central do Sertanejo na sua rádio preferida. De segunda a sexta-feira tem essa festa aqui, com certeza, né? É um programa que leva até você muita energia positiva, muito alto astral, muita coisa bacana. Tem aqueles comentários, né, que eu estou sempre fazendo pra vocês aí, das notícias. E a galera gosta, a galera curte, né? Muito bacana. Obrigado pelo carinho. O programa é um sucesso porque vocês aí do outro lado também são um sucesso. Ouvindo Central do Sertanejo, deixando o sucesso entrar na sua casa. É isso aí. O intervalo vem aí, na volta tem mais informações. Vou falar sobre Luan Santana, que fez cover do Justin Bieber no seu show. E também tem muito mais música sertaneja. Não sai daí. Central do Sertanejo vai pro intervalo, mas volta rapidinho. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta. Na sua rádio preferida, levando até você o que há de melhor na música sertaneja. Muita informação, muita coisa bacana, tudo de novidade. Você fica sabendo aqui, com certeza, né? Inclusive que o Luan Santana fez cover do Justin Bieber em show. Você fica, ficou sabendo dessa, ainda não? Olha só como é que o Luan Santana tá, hein? Conhecido pela sua diversidade de gêneros, em seus shows, Luan Santana inovou mais uma vez. Em sua apresentação no Rio de Janeiro, no último dia 1º de abril, o sertanejo cantou o sucesso do Justin Bieber, Love Yourself. Ei, o cara então deve ser muito fã do Justin Bieber, né? O cover foi bastante aplaudido pelo público, que foi ao delírio, aprovando o resultado. Em um show rico de recursos tecnológicos, Luan surpreendeu todo mundo quando cantou o cover em cima de uma plataforma que ficava bem ao alto, bem mais alto em relação ao palco, né? Olha que loucura! Ficou legal, a imagem bem bacana. Apesar da imagem que eu tô vendo aqui, foi gravado no celular, ficou assim, uma imagem meio ruim, mas dá pra você perceber que ficou bacana, ficou um negócio bem Luan Santana mesmo, né? Bem Luan Santana! Olha só, vamos aí falar nele, né? Vem com aquela cantada aí, tá chegando aqui no Central de Sertanejo, abrindo o nosso segundo bloco dessa quinta-feira, dia 7 de abril. Cantada, Luan Santana, no Central do Sertanejo. Pela luz do sol que me ilumina, não existe nada mais que me fascina, que te vem chegar. Com a pele bronzeada e a boca vermelha, esse sorrisão de orelha a orelha, vai me faltando ar. Se esse sorriso for pra mim, eu sou o cara que tem mais sorte no mundo. Azar de quem perdeu, agora sou eu. Quem vai te queimar no meu fogo, e amanhã vai ter de novo. E às 9 da manhã, quando você acordar e se perguntar como foi, como é, a gente só saiu pra jantar e foi ficando. É que a gente só saiu pra jantar e foi ficando. A gente saiu e ficou pro café. O sol que me ilumina, não existe nada mais que me fascina, que te ver chegar. Com a pele bronzeada e a boca vermelha, e esse sorrisão de orelha a orelha, vai me faltando ar. Se esse sorriso for pra mim, eu sou o cara que tem mais sorte no mundo. Azar de quem perdeu, agora sou eu. Quem vai te queimar no meu fogo, e amanhã vai ter de novo. E às 9 da manhã, quando você acordar e se perguntar como foi, qual é, a gente só saiu pra jantar e foi ficando. É que a gente só saiu pra jantar e ficou pro café. E às 9 da manhã, quando você acordar e se perguntar como

você tente entender que se eu respiro por te amar, você me faz tão bem, me faz ir além, você me faz crescer, me faz sonhar. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito você aqui comigo, mas não queira duvidar, o amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito você aqui comigo, mas não queira duvidar, o amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Aqui no Central do Sertanejo, vai vendo! Essa música aí, com certeza, arrebentou no ano de 2015 e até hoje, né? Faz o maior sucesso aonde toca. Aqui no Central do Sertanejo, a gente tá sempre tocando essa música porque ela é um estouro, ela é um sucesso. É o Lucas Luco que bomba demais. E o clipe dessa música, gente? Você já viu, né? Lucas Luco começa gordinho, acho que com a Sabrina Sato, né? Acho que é com a Sabrina Sato, sim. Aí tal, aquela coisa toda, depois ele toma uma poção mágica, emagrece.